Eu sei contar! E por isso todo mundo aí na minha cara! Eu já estou com nojo e a minha mãe fica envergonhada! Vi! Passou do chat! Eu não sei mais que vem depois! Nossa, soma! Eu não sei nem quanto é 2 mais 2! Mas o que importa é que eu estou muito rico! E na rua todo mundo me acha um cara bonito! E o que importa se eu não sei contar? Eu tenho certeza que ninguém vai reparar. Com certeza, nunca ninguém vai reparar.